Copa, o Dino dos Santos, depois do resumo final, tudo isso para você no domingo da final da Copa do Mundo, aqui na sua Rádio Jornal. 16 minutos do segundo tempo, placar de Argentina 2, 3 a 0. Bola para cima da frente, o Rodrigo Cruz organizando a saída para o ataque, para a primeira seta defensiva, empurrada a bola para Wagner, Wagner domina, abre o jogo pela linha, bonito, muito obrigado, jogando para a frente, o Rodrigo Cruz, a bola para o interior, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o Rodrigo Cruz, para o enquanto o Pamecano atrapalhou e o Macari teve que finalizar, só de vez em cima. Olha para a equipe da França na entrada da grande área. 18 minutos de segundo tempo, Argentina 2, 3 a 0, lançada a bola na direita, o da França, mata na caixa, mata no terreno, a bola tirou na direita, prendeu, levou para o segundo campo, conseguiu o cruzamento, a bola ainda está em jogo, ele já conseguiu que espera, proteja a ação, não vale mais nada. Depois do cruzamento, pela ali pela direita, a bola saiu, e agora vamos ter câmbio na Argentina. Agora de Maria, em torneira, vem aí, número 11 na Argentina. Então, de Maria, que tem muita ente, agora que de Maria está jogando, a gente vai ver aqui, o vídeo está incluindo, como ela está incluindo. Recuperou o momento lá na região de uma bola pelo lado direito. Dividiu entre os caras. O que o Márcio não vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Olha o que o Márcio vai conseguir. Grito, nada na esquerda para o Fernandes. Ele vai para a parada do Mata, recebeu o grito. O Fernandes colocou na entrada, bateu na área. Uma defesa da Argentina. Bota a linha de raça para o fundo do campo. O cruzamento vem, vem de novo. Ali na entrada, bateu na área. Igor Moura. E quando o Marcos Silva, outra perna que tem a Hans de Grito, está em cruzamento, quase que perfeito. A Melquia ainda ficou na frente da frente, todo desajeitado. Tentou ficar para a lateral, também tentou para a limitação. Ele tentou na esquerda para a frente. Grisa cobra, bola desviada para o segundo campo, é só Pino de meta. Reclama lá o... Olha lá o Argentino querendo ter que ser. Vamos de João, aquele time ali para ficar pela confusão. Cada vez que fica uma confusão, o relógio vai correndo ali em torneira. E parece que o Pino, ela recorreu o time que a bola bateu no braço de uma casa. Se desistiu toda a tempo. Dois times de nota, e três jogos para reclamar pelo Leone, o Cristian Romero, que deu lá a parada alta, o diretor, reclamando, times de nota para o Daniel Aguinaldo. Deixando para o jogo de novo, né? Com três paradinhas. Está aí, pelo time de nota. Salve mais, 23, o segundo jogo, a Argentina tem uma pronta já, o Marte. A França melhorou em pouco, na parte do time de nota. A gente está conseguindo todo o mundo, tenta segurar a França, lançamento para a ponta esquerda, mostrando a jogada ali com o Grisma, corta a defesa da Argentina, rebote da bola na linha, segura a bola na bola, fica passando o Ministro, pega a bola para Rabiot, Rabiot domina a bola pela mão esquerda, manda a bola para o Bernardo, ele larga, joga a bola para o Ministro na esquerda, é o time da França que vem para a frente, a caixa vai tirar na bola, tentada, a grande área, balançou na frente da marcação, o Bernardo, tenta o passe, ele ganhou a jogada na dividida, na entrada, a grande área, bateu para fora! Enfim, o chutador da França com Mbappé e Moura. Primeira jogada de Mbappé no jogo todo. Ganhou a primeira dividida, fez a ponta no Messi, que voltou para ajudar a marcação. Só que na hora do chute, muita força foi do jogo. Ela saiu em cima da reta e goleou a Argentina. Saindo o Grisman contra o Mbappé. E saindo também o 22, com o Leandro. Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Grande final aqui no Jogo Feito. Atenção a Deus, o Renato de pênalti de Maria. França 0, Marcelo. Olha o time da Argentina. A bola para Messi. O Messi foi jogando no Messi. Entra na área grande. Tem a fita da Kelly. Balançou na frente da marcação. Messi rolou, rolou. O Messi foi colocado nas mãos do goleiro. Enzo Fernandes arrematou o menino Marta. O Enzo Fernandes que foi o novinho. Errou de mais semifinais, a Argentina derrotou a Croácia por 3 a 0, a França venceu Marrocos por 2 a 0. Da Argentina. E pela forma de quem atacou, a França já